Essa é Troeste firma. Daquele jeito, titi. Som de favela. De quebrada mesmo, ladrão. Só Deus sabe o que eu passei. Aí, parceiro, só Deus sabe o que eu passei. Tamo junto é o caralho, cês nem tava lá. O maior professor é o tempo todo, a glória ao rei. Nós tá de volta, pode acreditar. Nem todos que falar que amigo vai fechar contigo. Quando cair, a maioria vai abandonar. A falsidade tá estampada no sorriso lindo. Quem te abraça, amanhã pode te matar. A vida é impressionante, uma caixinha de surpresa. Tava na lama, agora vários querem meu lugar. Sou pobre, louco, verdadeiro, não ganhei dinheiro. Mas o respeito, isso ninguém pode tirar. Nós é o elo, nós é o aço da corrente. O Ciel, chapa quente que veio pra ficar. 18K na cara daqueles que odeia a gente. Uma quadrada dourada, aprende a respeitar. Nós é o elo, nós é o aço da corrente. O Ciel, chapa quente que veio pra ficar. 18K na cara daqueles que odeia a gente. Uma quadrada dourada, aprende a respeitar. Quantos parceiros na pista cumprindo seu papel? Pilantra vira exemplo, crime não é de perdoar. Tô no plantão, se tá no erro é inimigo meu. Certo é o certo, o errado jamais vamos aceitar. Tô no meu corre sem crescer, os olhos dos irmãos. Quem sabe um dia essa porra toda vai virar. Nós já vai andar pobre, louco, andando de busão. Nossa raiz é muito forte, ninguém vai manchar. Nós é o elo, nós é o aço da corrente. O Ciel, chapa quente que veio pra ficar. 18K na cara daqueles que odeia a gente. Uma quadrada dourada, aprende a respeitar. Nós é o elo, nós é o aço da corrente. O Ciel, chapa quente que vem pra ficar. 18K na cara daqueles que odeia a gente. Uma quadrada dourada, aprende a respeitar. Aprende a respeitar. Aprende a respeitar. Aprende a respeitar. Salve Sangue B, aí Manel, salve Dinei, tá ligado? Branquinho Colômbia é nós. O dinheiro não paga, irmão, o dinheiro não paga, não paga a união entre nós. Salve Preto Wallace, o irmão que jamais vou esquecer, tá ligado? É por você, irmão, é por você que esse projeto continua. Dinheiro nenhum paga, nenhum. Paga a consideração das ruas. Firma! Firma!